Panorama Agrícola para 8 de março de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira, 8 de março, noite de lua nova. Na mesa de som estão hoje o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, que enviam o seguinte ditado. O tempo é um bom professor. Noticiário desta terça-feira, dia de campo, sobre o milho variedade. E na entrevista, a produção de melancia em Palma Sola. Fique ligado no Panorama Agrícola para participar do programa. Telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Fique atento na hora de comprar um sapato. Algumas observações ajudam a prevenir o incômodo da dor ao pisar. Flexibilidade da sola, material macio, bico amplo e salto de até 3 cm são características básicas de um sapato adequado para o dia a dia. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário entregou no início de março, em Santa Catarina, livros para a formação das bibliotecas de colônias de pescadores nos seguintes municípios: Antônio Carlos, Araranguá, Rui do Silva, Balneário Gaivota, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Guabiruba, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, São João do Sul, São José e Tijucas. Nesses municípios serão formados agentes de leitura que vão ter à sua disposição livros para crianças, jovens e adultos, livros didáticos, técnicos sobre saúde, meio ambiente, pesca e associativismo. As atividades de formação foram realizadas em São José, Tubarão e Araranguá. A FETAESC e os sindicatos dos trabalhadores rurais começam a realizar dia de campo sobre o milho variedade Fortuna e Catarina. O primeiro deles ocorreu na linha Santa Lúcia, em Jaborá, meio oeste do estado. Foram apresentadas características do milho variedade com técnicas para a produção de silagem. É a oportunidade para os agricultores conhecerem as vantagens do cultivo do milho variedade, que faz parte do Prodemilho, um convênio entre FETAESC e EPAGRE, desenvolvido há 3 anos e que gerou aí sementes de milho variedade do tipo Fortuna, excelente para silagem, e do tipo Catarina, apropriada para o aproveitamento de grãos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o engenheiro agrônomo Gilmar Pártica, que é do escritório da EPAGRE em Palma Sola. E o assunto é a produção de melancia, que pode se tornar uma alternativa, uma opção a mais para o pequeno produtor na região. É isso, Gilmar? É isso aí, a ideia é essa. Bem, que experimentos foram feitos recentemente que têm dado bons resultados? Então, na verdade o que nós estamos fazendo é um trabalho inicial, né? Nós aí, tendo um sistema de pesquisa participativa aí juntamente com o produtor em sua propriedade, nós propusemos para esse ano, né, um trabalho com o cultivo de melancia. Isso faz parte também de uma ideia de nós incentivarmos aqui no município a produção de hortifruti granjeiros, já que hoje o município está muito focado na parte de grãos e o nosso pequeno produtor não tem muitas opções, além do leite e do fumo, e o milho que é tradicionalmente cultivado. Então a ideia é trabalhar com a introdução do hortifruti granjeiro, e aí também entra a questão da melancia. E nós propusemos para esse agricultor, né, porque temos a crença aí que é possível nós chegarmos aí a um nível de produtividade de produto de boa qualidade, de 50 a 60 toneladas, E quando eu falo produto de boa qualidade, é fruto de 10 quilos, 12 quilos para cima, né? Que é o mercado mais exigente, grandes redes de supermercado trabalham com esse padrão do produto, para tu poder vender. Então a ideia é nós instalamos um experimento aí, trabalhando com fertirrigação, né? Manejo de baraças, manejo das ramas da melancia, poda e raleio. Então a ideia é você ter um manejo mais acentuado no pé de melancia para que você possa realmente produzir menos fruta em cada pé e fruta de qualidade. Infelizmente, esse ano, devido a alguns fatores do clima e algum sistema de manejo que nós vamos corrigir para o ano que vem, ainda nós não chegamos nessa produtividade, mas nós queremos aí repetir o processo para o ano que vem e vamos buscar aí esse nível de produção, adaptar a tecnologia para que possamos chegar então a um nível maior de produtividade com qualidade. E certamente isso aí vai propiciar uma melhor renda aí para o nosso agricultor, né? Bem, Gilmar, você também tem experimentos aí na região de Palmasola, na área de pepino e tomate, correto? Exato, nós começamos um trabalho no ano passado, nós arrendamos uma propriedade próxima aqui com esse intuito, né, de se promover esse tipo de atividade. Então fizemos ano passado um trabalho com a produção de pepino tutorado, né, que de certa forma também trouxe aí uma sementinha que deu resultado, está germinando. Hoje nós estamos aí conduzindo com outros colegas nossos da empresa aqui a instalação de uma pequena unidade de brinchamento de pepino, numa família aqui na linha Serra Azul, a família Kummer, que já para o ano que vem já vai estar aí operando com a produção, brinchamento de pelo menos 60 mil vidros por ano. Essa faz parte de um trabalho assim que teve esse início. E aí para esse ano nós começamos aí fizemos um trabalho com a produção de tomate. Estivemos ontem lá em Caçador, participando de um dia de campo lá do sistema integrado, e montamos essa unidade esse ano, tivemos aí um resultado razoável para ser o primeiro ano, né, em termos de experiência e aplicação prática dessa tecnologia. E para o ano que vem, aí, com certeza aqui em Palmasola, nós já temos a perspectiva de estarmos aí com pelo menos 200 mil pés de tomate plantado. Então aí entra vindo isso aí, abrindo um fluxo maior de compradores na região, nós vamos ter espaço aí para a venda da melancia, venda de hortaliças, né, repolho, folhosas, enfim. Começamos a abrir espaço aí, a abrir caminho para os grandes centros consumidores daí. Então essa aí é a ideia do trabalho, né? Perfeito. Nós agradecemos a Gilmar Partica, engenheiro agrônomo da Epagre em Palmasola, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Gilmar, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a você. Presidente, com relação à passagem do Dia Internacional da Mulher, que é uma figura excepcional no meio rural e pesqueiro catarinense. A Epagre, em nome de todos os seus funcionários, todos os seus colaboradores, tenho um imenso prazer em cumprimentar você, a mulher, o trabalhador e do pescador catarinense. E ressaltar a você, mulher, o nosso reconhecimento do seu grande trabalho, das suas grandes ações perante a agricultura e a pesca do nosso estado. Parabéns! Parabéns e obrigado! Parabéns! E muito obrigado mesmo pelo que você tem feito, mulher, pela família do agricultor, pela família do pescador, e tem nos cada vez mais motivado a buscar alternativas de renda, alternativas de preservação ambiental e alternativas de inclusão que só você, mulher, consegue dar, só você, mulher, consegue ensinar a todos nós. Parabéns a todas vocês, mulheres, e muito obrigado pela participação decisiva de vocês na agricultura e na pesca do estado de Santa Catarina. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito, uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece.